Senhor presidente, senhores acadêmicos, autoridades presentes, meus senhores e minhas senhoras. Esta quinta edição do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, elaborada em rigorosa consonância com as bases do Acordo Ortográfico de 1990, obra esta de uma celebra e competente comissão de filólogos e com a adesão de 7 delegações oficiais de países lusófonos e da representação galega, não é um produto de sentenças, mas o resultado de aproximações de duas normas ortográficas que permite ao nosso idioma integrar, ainda que tardiamente, o clube de línguas de cultura que tem um só sistema oficial de grafar suas palavras. A primeira versão das bases do texto de 1986 contrariava frontalmente hábitos ortográficos vigentes em todo o domínio da lusofonia. Por isso mesmo, mereceu justas críticas de especialistas e o repúdio dos escritores, dos pedagogos e das pessoas de cultura. Esta versão de 1990, pelo contrário, corrige os excessos do texto anterior e se aproxima consideravelmente da tradição gráfica corrente no sistema brasileiro de 1943, com muito mais coincidências do sistema luso-afro-asiático de 1945, elaborado por esta egrégia academia. Assim, as bases do Acordo de 1990 correspondem à mais próxima das propostas de conciliação entre os sistemas oficiais vigentes e abrem o caminho para a completa e perfeita implantação das novas normas, traduzindo neste efeito a maturidade política e linguística do nosso idioma. Prova evidente dessa implantação fácil está no fato da facilidade que experimentam redatores e leitores de todas as idades, de importantes órgãos da imprensa, quer portuguesa, quer brasileira, nas declarações de diretores de alguns desses jornais, a novidade não tem oferecido dificuldades de espécie alguma, exceto, em certos sítios, a novidade de consoantes não articuladas deixarem de ser expressas na escrita e, em outros sítios, a omissão do trema. Na voz de um desses diretores de importante jornal esportivo de Portugal, a omissão na escrita de consoantes não articuladas tão somente retira a qualidade estética às palavras. Tais evidências desmentem declarações veiculadas de que a implantação das novas bases imporá aos utentes dificuldades de toda sorte, sem que daí advenha qualquer proveito ao idioma. Senhor Presidente, senhores acadêmicos, meus senhores e minhas senhoras, recordando o poeta, podemos dizer que o relógio da história está batendo as horas da ortografia portuguesa. Perdemos utentes esta oportunidade ímpar de dotar o nosso idioma de um sistema único de representação escrita, é não só desmerecer o esforço dos especialistas, que já se arrasta por mais de um século, mas também negar ao idioma melhores condições para garantir-lhe a unidade essencial e proporcionar melhor florescimento e difusão no mundo de amanhã. Qualquer que seja a natureza das razões, quer de ordem técnica, política, patriótica, econômica, estética e até das inconcebíveis previsões catastróficas de futurólogos de plantão, que hoje se levantam contra a implantação, já aprovada, do nosso acordo ortográfico, qualquer delas não há de prevalecer sobre os resultados positivos desse movimento de adesão consciente que nos permitirá repetir os votos formulados no século XVI por Antônio Ferreira. Floresça, fale, cante, ouça-se e viva a portuguesa minha. E já onde for, senhora Valici, soberba e altiva. E mais, que juízo os jovens de hoje, oriundos de países lusófonos, fariam dos governos, das academias, das políticas e dos políticos, dos especialistas e representantes pela política do idioma e dos pedagogos, dos professores e de toda a classe intelectual moderna, se tomassem ciência de que passados 184 anos, estaríamos ainda hoje diante da mesma situação de inércia de que reclamava Almeida Garrett no prólogo da primeira edição do seu poema Camões, aos 22 de fevereiro de 1825. São palavras do nosso grande escritor. Sobre ortografia, que é força cada um fazer a sua entre nós, porque a não temos, direi só que segui sempre a etimologia em razão composta com a pronúncia. Que acentos eu os só os pus, onde sem eles as palavras e não poderiam diferenciar de outras, e que de boa mente seguirei qualquer método mais acertado, apenas haja algum geral e irracionável em português. E o que, tão fácil e simples seria se a nossa academia e governo, então importante, cosa si impegnasse. Come responderíamos hoje a esses jovens sem lhes frustrar a confiança e o respeito que em nós deposita, se nós não levarmos avante o esforço despedido pelos ortógrafos excelentes que a língua portuguesa teve, desde Gonçalves Viana e o nosso Ribeiro Gonçalves, até chegarmos a este produto de conciliação que se chama o Acordo Ortográfico de 1990. Muito obrigado.